Resistimos bravamente à turbulência de uma vida a dois. Eu fiz tanto pela gente, mas o futuro a Deus pertence. A gente deixa pra depois sonhar, pra depois pensar no que vai ser, no que vai ser. Eu não vou dizer que me arrependo, nem dizer que fomos displicentes. Eu fui tão feliz todo esse tempo, sei que demos o melhor da gente. Nosso amor valeu, não deu, não deu bola pra frente. A gente já não tava mais naquele clima, a gente dormia sem se falar direito. A gente já não era mais a mesma coisa. O nosso amor foi lindo, mas não teve jeito. Tudo foi feito, eu com meu coração lacrimejando no meu peito. A gente já não tava mais naquele clima, a gente ia dormir sem se falar direito. A gente já não faz a mesma coisa. O nosso amor foi lindo, mas não teve jeito. Tudo foi feito, tô com meu coração lacrimejando no meu peito. Resistimos bravamente à turbulência de uma vida a dois. Eu fiz tanto pela gente, mas o futuro a Deus pertence. A gente deixa pra depois sonhar, pra depois pensar no que vai ser, no que vai ser. Eu não vou dizer que me arrependo, nem dizer que fomos displicentes. Eu fui tão feliz todo esse tempo, sei que demos o melhor da gente. Nosso amor valeu, não deu, não deu bola pra frente. A gente já não tava mais naquele clima, a gente ia dormir sem se falar direito. A gente já não era mais a mesma coisa. O nosso amor foi lindo, mas não teve jeito. Tudo foi feito, tô com meu coração lacrimejando no meu peito. A gente já não tava mais naquele clima, sem se falar direito. O nosso amor foi lindo, mas não teve jeito. Tudo foi feito, tô com meu coração lacrimejando no meu peito. Resistimos bravamente à turbulência de uma vida a dois.